Fala alguma coisa aí, Renatão, por favor. Testando, testando. Tá, gravando. Vamos lá então? Agora eu vou testando. Vai, vamos lá. Isso vai entrar no pré, né? O quê? Você bocejando. Ah, excelente. Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, duas vezes mais sagaz, duas vezes mais mortal, duas vezes mais chicotadas. Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Eu tô aqui pensando, a gente pode considerar esse cast uma sequência ou um reboot Cara, de uma franquia? boa pergunta. Ou um spin-off. Ou um spin-off, excelente. Excelente pergunta. Muito bem, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir também nosso site no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. A gente está no @ratos_cast. Além disso, você pode enviar uma mensagem para a gente nos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Você encontra o nosso cast no iTunes, Castbox e Spotify. Além disso, se você não cansa da gente, se você quer mais material, inclusive, por exemplo, esse cast numa versão estendida, com mais dicas, mais conversa, mais bate-papo, mais humor, é só você assinar nosso conteúdo exclusivo. Nós estamos lá no Patreon e no Catarse, não estamos mais no Padrim, tá? Padrim, cancelamos a conta lá porque tá dando muita confusão, mas o Patreon e o Catarse você encontra a gente. Patreon, se você estiver fora do país, paga em dólar. Catarse, você assina em real e vale a pena. Se você não sabe como funciona, só você clicar nos dois no nosso post aqui no nosso site. Qualquer post, aliás, você vai encontrar o link do Patreon e do Catarse. E aí você pode assinar o plano que você quiser, na verdade. Tem vários planos lá. E um desses planos dá um benefício de cast estendido. Tem plano que você pode participar com a gente no nosso grupo de bate-papo. Você pode escolher uma ratoeira. Vários benefícios legais. A gente está sempre com material exclusivo, vídeos exclusivos. Tem muita coisa legal, dá uma olhadinha lá. E se você quiser assinar, seja muito bem-vindo a essa família maravilhosa. Nosso tema de hoje, confesso, Renatão, que estou muito empolgado para o nosso cast de hoje. Olha aí. Muito empolgado, é uma ideia original do Ratos Cast, mais especificamente de Renato Maciel, que veio com essa ideia maravilhosa. Filmes que mereciam sequências e não os tiveram. Alguns os tiveram, outros não os tiveram. Então vamos, na verdade, falar daqueles filmes que nós assistimos e reassistimos diversas vezes. E aí, um dia pensamos, por que que esse filme não tem uma sequência? Por que que esse filme não teve mais? Né? Assistiria uma continuação desse filme? Por que não saiu? Né? Então vamos falar de filmes que existem, mas não tiveram sequências. Hoje em dia é muito comum qualquer filme virar sequência, né? Nós publicamos no nosso site Rota de Fuga, aquele filme que foi originalmente com Stallone e com Schwarzenegger, que é um filme bem ok, né? Não é que fez um grande sucesso, mas já tá no terceiro filme. Já não, uma não era o filme que a gente queria, né, pra juntar o Stallone e o Schwarzenegger, mas é o que a gente tem pra hoje. E mesmo assim, teve continuações, não com o Schwarzenegger, mas o Stallone tá lá, teve dois e três. A franquia John Wick, no outro Spectrum, é uma franquia boa, é um filme pequeno, começou muito pequeno, com ideias muito pequenas. Hoje já tem o terceiro filme, sabe-se lá onde vai parar, já vai ganhar série, vai ganhar spin-off. Enfim, quando a gente fala sequência, né? Continuação de um filme. Antigamente, quando falava isso, ih, o 2 deve ser uma merda, deve ser ruim. Ou então se fazia umas continuações direto pra DVD, que não tinha muito apelo e tal. Você acha que as continuações ainda têm, hoje em dia, essa conotação ruim, de qualidade fraca, de foi feito só pra ganhar dinheiro? Ou no que a gente tá falando aqui de sequências, a gente tá com ideias na cabeça, como, por exemplo, Exterminador 2, Poderoso Chefão 2, filmes que realmente elevaram a barra e a franquia, enfim. Eu acho que varia muito. Eu não boto mais o estigma de que sequência é garantia de ser um fracasso ou garantia de ser pior, porque nós vivemos num tempo de franquias, né? Que a gente vai até falar mais sobre isso aqui. Franquias de grandes séries e sagas cinematográficas. Uma sequência, né, quando é anunciado, é um selo de aprovação do sucesso. Então, quando a gente vê um grande filme ganhando uma sequência no cinema, ganhando às vezes uma sequência antes mesmo do lançamento dele, como é o caso, por exemplo, que eu lembro aqui de cabeça, do Protetor, do Denzel Washington, que ele ganhou, ele foi aprovado a produção da sequência antes antes mesmo do primeiro filme sair no cinema, de tão satisfeito que o estúdio tava com as exibições testes. Então, às vezes isso é uma prova disso. Ao mesmo tempo, nós temos filmes que, como você falou, são lançados direto pra mercado de DVD, home video, como é o caso do Rota de Fuga, tá ganhando sua terceira parte, que é até curioso a gente falar que, o Stallone continua. Eu tive a oportunidade de assistir pelo menos 15 minutos, que foi só o que eu aturei do segundo, e ele tá lá muito brevemente, cara. Não só ele tá brevemente, mas até o Bautista tá brevemente no filme. O principal é um outro cara lá, muito whatever, que eu não sei que fim levou ele, porque, como eu falei, eu não aguentei ver até o final do filme. E eu acho que esse tipo de filme, eles existem porque é fácil você ter um mercado que vai pegando um filme pequeno, que às vezes faz um sucesso regular. É curioso a gente ver isso, como o mercado de home video, eles muitas vezes acabam sugando mais do que deveria ter aquele filme. Um outro caso que eu posso mencionar disso é o Efeito Borboleta, onde o primeiro, na época, teve até uma recepção bem decente do público e da crítica. Eu não acho que ele envelheceu bem, mas ele foi muito bem recebido e teve, sei lá, 3 ou 4 sequências direto pra home video, uma pior do que a outra. Eu cheguei a ver a segunda e realmente é muito ruim. Mas, por exemplo, quando você escuta assim, tal filme vai ganhar uma continuação, você costuma pegar isso pro lado bom? Eu digo assim, um filme que você não espera, né? Um filme que você foi ver, se divertiu, achou legal e tal. Vai ganhar uma continuação. Geralmente você recebe isso de maneira feliz ou mais com desconfiança, na maioria dos casos? Depende do projeto, cara. Eu acho que dependendo do filme que a gente vai receber a sequência, dá uma levantadinha, sabe? A gente fica meio, caraca, eu tô aqui encarando o meu DVD do Trainspotting e eu acho que ele é um belo exemplo disso. Isso. Ele é um filme que a sequência chegou anos e anos e anos depois. Todo mundo perguntou pra quê? Pra quê? Ninguém queria, ninguém pediu. O filme saiu e eu ainda disputo se o segundo filme é melhor que o primeiro. Pra mim, eu te falei. Eu gostei muito do filme. Falou bastante do filme. Eu também gostei muito. Gostei muito do segundo, muito. Gostei muito mais do que eu achava que eu ia gostar. E era um filme que, logo de cara, eu virei muito o nariz pra ele, entendeu? Eu não acreditava no porquê. E é uma sequência que surpreendeu. Varia muito. Às vezes tem sequência que a gente nem sabe o que queria e quando ela chega, é muito bem resolvida. Eu acho que vai também quem tá produzindo, né? Quem tá trabalhando. Sim, exatamente. Deixa eu te fazer essa pergunta de uma outra maneira também. Hoje em dia, como você falou, a gente vive numa época de franquias. E é muito comum você receber a notícia de que o filme vai receber não uma, mas diversas continuações. Tô pensando, por exemplo, no caso do Animais Falantes, onde foi anunciado que o filme, de cara, não teria uma continuação, mas 4, se eu não me engano. Na verdade, eles anunciaram que seria uma trilogia, aí depois do sucesso do primeiro filme, eles anunciaram, sei lá, 5 filmes. Como é que você recebe isso? Vão ser 5. Quando você vai ver o próximo, você já sabe que essa história vai se estender durante bastante tempo. Como é que isso trabalha na cabeça do fã? Ah, não, tudo bem, esse é só mais um capítulo, vão ter vários capítulos, então... Ou não, tipo, cada filme tem que ser muito bom mesmo e não vem me jogar pro próximo, não. Esse tem que funcionar sozinho. Como é que é isso? Como eu falei, eu acho que depende do projeto. Filmes como Animais Fantásticos, que você tem um material original, que é um livrinho de, sei lá, 150 páginas, e você vem com... Acho que nem isso, se bobear, se tem 100 páginas é muito. Se você recebe 5 filmes assim, você já fica espantado. Na verdade, quando você descobre que são 3, e você acha que 3 já é muita coisa pra contar essa história, de repente eles vêm com 5, você percebe que não só eles vão estender demais, como eles não têm o menor planejamento. Então, eu acho que o que às vezes assusta os fãs são esses projetos megalomaníacos. Como eu tô dando exemplos aqui, eu vou dar um outro exemplo que eu acho que ele atinge até melhor nisso, você quer dizer, do que o Animais Fantásticos, que é o caso do Power Rangers, que eu tava muito empolgado com o primeiro filme. Todo mundo que sabe, eu botei nas minhas expectativas. Inclusive, gostei do resultado do filme. Mas eles se precipitaram demais e eles anunciaram 7 filmes dos Power Rangers. Sabe quantos filmes a gente vai ver desses? Só esse que lançou. Mas nenhum, porque é ir longe demais. Nem nos meus maiores planejamentos e desejos de ver filmes de Power Rangers, eu colocaria 7 filmes de uma vez só. Então, você acaba assustando o público, muitas vezes você... E isso acaba ficando feio, sabe? Quando você faz um universo de monstros, por exemplo, Dark Universe, e você anuncia uma caralhada de filme, tira foto com o elenco inteiro, mostrando como é que vai ser. E sabe que filme a gente vai ver dali? Nenhum. Porque morre na praia antes de sair. E fica feio. Então, isso de você sair fazendo produções, anunciando sequências e sequências, universos expandidos, e todo mundo querer ter o seu universo cinematográfico, às vezes acaba até atrapalhando a recepção do filme para o público. Com certeza. Na verdade, prejudica mais do que ajuda, né? Sem dúvida. Olha só, a maneira que esse cast vai funcionar é a seguinte. Se você ouviu o nosso cast sobre as séries de 2019, você vai entender bem essa estrutura. A estrutura é bem parecida. O Renatão, ele vai apresentar pra gente um filme em cada categoria que a gente tem. Nós temos três categorias que a gente combinou previamente. Eu vou ler pra vocês, obviamente. E ele vai tentar convencer, me convencer, por que esse filme merecia uma continuação. Na verdade, ele vai tentar nos convencer por que esse filme merecia uma continuação. A mim e a você, caro ouvinte. Depois, eu vou ler algumas breves menções honrosas que eu trouxe para tentar convencer a ele e a vocês também por que esses filmes mereciam uma sequência. No final, a gente vai ver quantos filmes, né, o Renatão me convenceu a assistir, quantos filmes eu o convenci a assistir, e a gente quer saber também de vocês quantos filmes vocês, ouvintes, querem assistir desses todos que a gente vai trazer aqui. Se vocês quiserem trazer outros filmes também, por favor, não deixe de entrar em contato com a gente, que a gente quer, né, talvez fazer uma versão 2 disso aqui. Quem sabe? A ideia é fazer sequências. Quer fazer uma sequência, né, do nosso cast? Exato. Então, esse é o primeiro. A gente quer fazer a sequência da sequência, Olha né? aí. Então, faz sentido. Mas olha só, é um jogo de persuasão, como vocês estão percebendo, tá? Obviamente, também é um jogo de lógica. Afinal de contas, ninguém quer uma continuação do Titanic ou, sei lá. Cara, mas sabia que quando eu era pequeno, passava no SBT uma continuação do Titanic, que não era uma Quero. continuação, mas era Titanic 2. Obviamente, né? Obviamente não era, mas era Titanic E 2. era um filme que passa, que na verdade foi feito antes, se eu não me engano. Que eles botaram o título de dois só para poder vender um pouco o filme. Caraca, eu não tinha a menor ideia disso. Enfim. Mas tem que ter uma lógica, né? Obviamente, a gente não quer ver qualquer continuação aqui. Quais são as três categorias que a gente separou? Prestem bem atenção. Primeira categoria: filmes que mereciam uma sequência. Pelo menos uma sequência, nem que fosse umzinho, né? Aquele pra gente poder ver mais do personagem, daquela trama, sei lá, um pouco mais do arco dramático do filme, talvez não foi tão bem explorado. Hoje em dia a gente vê tanta série, né? A série que consegue explorar tão bem os personagens, as tramas. Talvez um filme pudesse elaborar mais dentro daquele tema, daquele filme, e não precisava mais do que isso, mas já seria agradável de ver. Essa é a primeira categoria. Ficou claro, Renatão? Ficou claro. Ficou claro, claro. Segunda categoria. Segunda categoria, filmes que deveriam ser uma trilogia. Eu não sei quem definiu isso, mas é uma coisa universal. Filmes que tem continuação tem que ser uma trilogia, tem que fechar na trilogia. Hoje em dia se quebra um pouco isso, mas a gente tem a ideia da franquia, mas a trilogia sempre foi muito, muito famosa. Então, filmes que mereciam não só uma continuação, mas duas, e fechar numa trilogia que poderiam expandir um pouco mais. Aqui vale lembrar que pode ser um filme que teve uma continuação, mas não teve a conclusão da trilogia. Então pode ser isso também. E a nossa terceira categoria é filmes que deveriam ser franquia. Ou seja, não apenas ter uma ou duas sequências, mas diversas. Talvez spin-offs, talvez séries, talvez filmes paralelos que se passam no mesmo mundo, talvez com personagens diferentes. Pensa Star Wars, pensa os filmes da Marvel, pensa Harry Potter, Pensa pensa Velozes Velozes e Furiosos, não? Furiosos. Velozes e Furiosos, coisas assim. Diversos filmes no mesmo universo. Certo? Três categorias bem diversificadas, três categorias sobre sequências. Vamos começar com a primeira: filmes que mereciam pelo menos uma sequência. Manda ver, Renatão. Então, o filme que eu fiquei pensando aqui é uma sequência que já foi comentada diversas vezes e eu acho que ele merece muito ganhar uma segunda parte, porque eu acho que tem muita coisa interessante a ser explorado. Existe uma atriz importante ali que ganhou muito mais notoriedade após os anos, que eu tô falando da Natalie Portman seguindo a sequência de Leon, o Profissional. Porra! Já me ganhou. Genial, Eu sei que eu já tenho genial. seu ingresso. Mas com certeza. A sequência que vai se passar 25 anos depois vai trazer a Natalie Portman de volta como a Matilda, e eu quero trazer o Danny Aiello de volta como o Tony. O Tony, como a gente viu no final do filme original do Luc Besson, de 94, se eu não me engano, a Matilda fica sobre a guarda, né, do Tony. A mando do Leon, e o Leon pede para ele cuidar dela e dar sempre dinheiro para ela e dar tudo que ela precisar para ela poder sobreviver. Afinal, ela ficou, né, ela perdeu a família, ela perdeu o Leon, que era o amigo dela, a figura que ela teve, que se espelhou, ele que ensinou para ela algumas coisas da arte de assassino, né? Ele era um assassino contratado, então ele vivia nesse submundo, né? Ele fazia os serviços pro Tony. Então a Matilda ficando ali, sendo criada nesse meio, ela que já passou por muitas dificuldades na vida, o filme abordaria ela adulta, no caso, pegando a Natalie Portman exatamente como ela está hoje, na idade perfeita para assumir esse papel, aliás, para revisitar esse papel, né? E seria a Matilda lidando com todos os traumas e a frieza que esse mundo acabou, e esse mundo e esses traumas de infância acabaram causando nela. Um distanciamento das pessoas, um fechamento dela para qualquer tipo de laço, envolvimento. Até porque qualquer pessoa que ela se envolve, ela acabou perdendo. Então, o que acontece quando você muito cedo perde qualquer tipo de vínculo com pessoas que você é próximo? Então, eu queria trabalhar exatamente essa questão psicológica dela e ela tentando superar esses traumas dela, ela tentando recuperar os fragmentos dela de humanidade que ela foi perdendo no decorrer dos anos. Aqui, a gente vai já encontrar ela mais velha, trabalhando como uma cleaner, assim como o Leon trabalhava, ela, sedutora e letal, ela segue os passos do Leon, trabalhando com o Tony, que tem ela quase como uma filha, né? Cuidou dela desde muito cedo. E, como eu falei, ela cresceu sem criar muitos laços com outras pessoas, caminhando muito para os passos que era do Leon, né? Ela vivendo muito solitária, vendo filmes assim como o Leon via, ela pegou esse costume dele. E tudo muda quando ela acaba se envolvendo com uma rede de tráfico de mulheres que está rolando em Nova York, e ela acaba caindo de cabeça nisso e precisando lidar com essa lida de com essa gangue de criminosos que é liderada pelo Nicolás Costa Waldo, que é o Jaime Lannister do Game of Thrones, ele que vai ser o nosso vilão. É difícil superar o Gary Oldman, mas eu acho que ele é um ator bom, suficiente. E eu acho que esse tipo de papel, assim, de um vilão, nesse tipo de filme, combina com ele. Ele tem um estilo para isso. E eu quero exatamente isso. É um filme que vai buscar, vai mostrar ela, né, se encontrando, recolhendo um pouco da humanidade dela, enquanto ela vai entrando nesse espiral para salvar essas mulheres, e ela vai ao mesmo tempo desconstruindo todos os seus traumas de infância. Para lidar com esse filme, eu peguei um diretor que é o Chad Stahelski, que é da franquia do John Wick. Ele é um cara que não só sabe lidar com cenas de ação excelentes, mas ele sabe lidar com cargas dramáticas e peso emocional por trás dos protagonistas. Não são só movidos por violência. Eles têm motivações e intenções por trás daquilo. Então, acho que ele poderia trazer bem um peso dramático pro filme, e ao mesmo tempo eu queria ver uma referência do Everyone do Gary Oldman, que não pode deixar de passar, né? Cara, não preciso dizer que já me convenceu no nome, né? Eu acho que essa questão toda dela ter esse bloqueio de se relacionar com as pessoas abre uma porta muito interessante pro filme. Principalmente se ela tiver um relacionamento, que ela se for meio que forçada também, não da mesma maneira do profissional, mas de uma outra maneira, a ter que se relacionar com alguém. É, eu pensei nisso com uma das meninas que estão envolvidas no tráfico de Puta, mulher. eu É acho que isso que seria acaba genial. trazendo ela para esse caso, no caso. Então, e aí, essa questão dela não ter vínculo com nada, nem com lugar, nem com ninguém, assim como era o Leon, e o fato dela também ter alguns hábitos que ele tinha, eu acho que. E talvez ela tenha noção disso, né? De que eu peguei isso dele. Então ele meio que tá presente sem estar, literalmente, Eu não assim. quero mostrar flashback, eu não, do Jean Reno, mas eu quero que o fantasma dele esteja ali ao redor dela o tempo inteiro nas ações dela. Com certeza, com certeza. Acho genial. E a única mudança que eu faria, no caso, é o diretor. Porque eu acho o Stahelski é um ótimo diretor, mas eu colocaria um diretor europeu também, porque eu acho que a grande sacada do profissional é o fato dele ser um filme de ação bem americano, se passa em Nova York e tal, mas ele ter essa pegada que ele não é exatamente um filme daquela época, assim, ele, sabe? Ele tem um diferencial que parece realmente um filme europeu feito nos Estados Unidos. Então eu, se eu pudesse produzir esse filme, eu colocaria Pierre Morel, que é um diretor que eu gosto bastante, que é o diretor do Taken, né? Busca Implacável. Placável. E do. Ah, meu Deus. Distrito 13. que tem aquela sequência de filmes também que eu acho bem legal. E assim, eu acho que ele fez um filme meio que nessa pegada com a Justiceira, que foi massacrado pela crítica, mas eu gostei. É o Peppermint. Tem até a minha crítica. É, o Peppermint, que tem até a minha crítica lá no nosso site. Enfim, eu acho que ele poderia fazer um e é francês também, né? Então, uhum. Tem tudo a ver. Agora, a gente concorda que o Luc Besson... Não, né? Não. Tem feito muita coisa errada. Não, ele tá ali, ele vai ficar na produção e tá bom. Tá ótimo, perfeito. Cara, Renatão, primeiro voto, ganhou. Ganhou, aí. Sem problema nenhum, sem... Já comprou teu ingresso. Não, você falou o nome, eu já tinha comprado a ideia. Você quer falar suas menções honrosas, por favor, bem brevemente? Então, eu tinha pensado num filme que eu vou falar aqui rapidinho. Eu não queria deixar de poder comentar dele, porque foi por causa desse filme que eu tive a ideia desse cast. E eu tava assistindo aliás, eu tava reassistindo a um filme de 2009 chamado Fanboys, que é uma comédia... Bem cultzinha, bem pouco popular, que é sobre um grupo de amigos que, mais ou menos em 98, eles se reencontram e eles são viciados em Star Wars, e eles têm um plano antigo de invadir o rancho Skywalker. Por causa de um amigo, um dos meninos, né, descobrir que tá com uma doença muito grave, eles resolvem se juntar novamente e entrar numa road trip até o rancho Skywalker, invadir o rancho e roubar uma cópia da Ameaça Fantasma antes dela sair. E o que segue dali é uma série de situações e referências a Star Trek, Star Wars e vários atores, né, dos dois universos fazendo participações especiais. O filme, eu não acho que ele envelheceu bem, de longe ele não envelheceu bem, mas eu acho que seria interessante você revisitar isso, especialmente com o momento que a gente vive hoje, né? Star Wars voltou a ter a força que tem. Star Wars, por mais que esteja muito bem de bilheteria, ele tá num momento ainda muito crucial de polêmica. Então, muitas pessoas não receberam bem os Últimos Jedi, outros adoram, mas ao mesmo tempo a gente podia pegar esse filme antes, podia pegar o filme na hora do Despertar da Força. Então você vai ter aquele período de fusão da Disney, ao mesmo tempo que você vê todos aqueles personagens mais velhos, ao mesmo tempo que eles estão com outras vidas, né, casados, com filhos, são mais velhos, eles continuam sendo aqueles nerds, e você expande os estilos deles e os desejos deles pro crescimento deles, né? O que cada um desejava trabalhar e escrever e fazer, ver isso como uma forma de revisitar esses personagens, ao mesmo tempo que você revisita a cultura pop. Até porque você em 98, 99, ser um geek, ser um nerd, você ainda era mal visto, sabe? As pessoas zoavam, não era respeitado, era o esquisito. Hoje em dia, ser geek é cool, é descolado. Como seriam esses caras encarando um mundo onde você andar na rua com uma camisa de Star Wars, você é um cara descolado? Onde todo mundo anda com camisa de Star Wars? Como eles veriam as pessoas assim? Eu acho que seria interessante revisitar isso e colocar um diretor que tenha um diretor e um roteirista que tenha um melhor timing para comédia e saiba melhor trabalhar a cultura pop atual. Então eu acho que seria interessante revisitar esse filme. Por mais que eu acho que seja difícil, porque, como eu falei, ele é um filme muito de nicho e é um filme muito, muito pequeno, então muitas pessoas nem tiveram acesso a ele. Eu acho que você fazendo uma continuação, você pode fazer ela de uma maneira que você apresente essa história para outras pessoas, talvez até não fazendo ser necessário ver o primeiro filme, entendeu? Ou fazendo uma breve introdução no começo que faça você já pegar esse personagem só ali. Achei ótimo também, acho que é bem interessante. Isso é e também coloca aí uma das razões, né, desse cast também, que é interessante, às vezes o filme vai ganhar uma continuação e você ou não lembra do filme original, porque faz muito tempo, ou você não viu. Então vale a pena, achei legal o tema dessa continuação, vou ver antes o primeiro filme. Entrei num assunto desse outro dia sobre o Bill e Ted, que vai ganhar agora o terceiro filme, né? Que vai ser a nossa próxima categoria aqui no cast. Muita gente fala assim, nossa, mas eu nem lembro dos outros dois, não sabia nem que tinha os dois. Tinha gente que nem lembrava que tinha tido dois. E se bobear, viu o dois achando que era o primeiro. Então... Cara, eu acho que eu vi mais os dois do que eu vi o um. Pois é, eu também. Tem muito isso também, as pessoas acabam revisitando o filme original ou os dois primeiros filmes, enfim, graças a uma continuação. Então, é uma coisa legal. Vou te passar as minhas menções, tá? Cara ouvinte também, escute e veja quais delas você se interessaria de ver. Sobre filmes que mereceriam pelo menos uma sequência, eu tenho quatro filmes vou falar deles bem brevemente. Primeiro, os primeiros três são filmes que eu acho que eles levantam essa pergunta dentro do filme original. No final do filme, eles fazem essa pergunta. E aí, o que você acha que vai acontecer? Né? É que dentro daquele filme, se fecha. Mas eu acho que seria interessante a gente ver mais um filme algum tempo depois sobre o que realmente foi. O primeiro filme que eu vou falar é o meu melhor filme do ano passado, Noite dos Lobos. É um filme que tem um final muito ambíguo, muito interessante pra dentro do que o filme aborda. E na verdade ele termina com o que seria a relação de dois personagens que você não vê ao longo do filme. Então eu, como gostei daquele filme, eu queria ver o que aconteceria com aqueles dois personagens seguindo mais na frente na missão que eles têm no primeiro filme. Então Noite dos Lobos, você não viu. A tendência é você ter visto e não gostado, mas enfim, tá aí o nosso cast sobre o Noite dos Lobos, se você quiser tirar a dúvida e entender por que eu gostaria de uma continuação desse filme. Aliás, esse filme poderia não ter terminado, eu podia estar vendo esse filme até hoje, que eu gosto tanto dele assim. Um outro filme que eu queria falar é um filme chamado A Qualquer Custo, saiu em 2015, se eu não me engano, que a gente também falou bastante, foi indicado ao Oscar, é Hell or High Water. É um filme com Chris Pine e com Jeff Bridges e com o Ben Foster. É um filme sobre dois irmãos que roubam bancos por um motivo mais nobre do que parece. E o Jeff Bridges é o policial que caça eles. E no final daquele filme, spoilers pra esse filme, tem uma ideia de a perseguição vai continuar. Tem uma ideia de que a justiça vai ser feita em algum momento. Então, eu acho que isso poderia ser um gancho para um filme legal. Obviamente, teria que voltar. Todos esses filmes que eu tô falando, tem que voltar todo mundo, tá? Elenco original, diretores originais, sem mexer em nada. Então, esse é um filme que ele levanta essa pergunta, ele deixa esse questionamento, fica no ar. Não precisa, mas eu adoraria ver uma continuação com esses personagens nesse universo. Um outro filme também, na mesma categoria, é um filme chamado Senhores do Crime, de 2007. Que é do David Cronenberg com o Viggo Mortensen. Esse filme ele tem uma continuação escrita. Essa continuação nunca teve financiamento para sair do papel, porque, enfim, o Senhores do Crime é um filme que, apesar de ter sido indicado ao Oscar, ele foi um filme muito pequeno, feito no Canadá. A produtora sempre tentou juntar tudo de novo. Os atores, o diretor, o financiamento, o filme teria que ser maior, ele abordaria outras questões. É um filme também que termina num gancho muito interessante. Muito, muito interessante. Não sei se vocês vão lembrar, spoiler para o filme de 2007, mas o Viggo Mortensen é um policial que trabalha infiltrado na máfia russa, que é uma máfia assim que sempre que vem transposto para o cinema, vem de maneira caricata. Nesse filme não, porque foi escrito por um cara que morou num bairro onde existia a máfia russa. Então, tem muita coisa ali muito interessante sobre esse filme e sobre a trama e como funciona a máfia russa. E aí você tem essa questão toda de você ter um policial numa posição de poder dentro da máfia russa. Como é que isso como é que seria a vida desse cara lá dentro? Agora que ele é um cara poderoso, né? Então, eu acho que seria muito interessante esses dilemas e tal. E Viggo Mortensen é um excelente ator. Tá muito bem nesse filme. E eu, sinceramente, assim, shut up and take my money, como diz o Renato. E o último filme que eu queria falar, ele não pede isso. O final é o oposto do que eu tô falando. Na verdade, ele se fecha bem. Mas quando eu falar o nome, eu acho que vocês vão concordar comigo. Clube da Luta, filme de 2000. Do David Fincher. Primeiro porque ele tem uma continuação em forma de HQ, que foi lançada, né, pelo próprio autor. O Clube da Luta é um livro, aliás, maravilhoso, quem tiver a chance de ler, leia. Mas o quadrinho, na verdade, é uma continuação do final do livro, que é bem diferente do final do filme. Mas a ideia do quadrinho eu acho genial. Depois de muito tempo, o nosso personagem principal, que não tem nome no filme, ele começa a ver de novo o Tyler Durden, né, que é o Brad Pitt no filme. Então, ele começa a voltar, essa psicopatia dele, essa esquizofrenia dele volta, de uma certa forma, para cobrar algumas coisas dele. Só que agora ele mais velho, né, ele com pensamentos diferentes. Então, eu acho que... Eu ficaria muito curioso de ver esse filme, principalmente com o Edward Norton mais velho, Brad Pitt mais velho, enfim. Duvido que se você ouvisse falar de Clube da Luta 2 com David Fincher, com Brad Pitt, com Edward Norton, se você não se interessaria em ver também. Então, tá aí, Renatão. 4 opções. Queria que você falasse um pouco sobre elas também. Ó, todas elas eu veria sem pensar duas vezes. O Clube da Luta, inclusive, foi uma que eu cheguei a cogitar aqui. E eu só não comentei porque, como ela já existe uma continuação, né, em outra forma e tudo mais, eu meio que... então não vou pensar tanto nela. Mas, inclusive, o Clube da Luta vai ganhar mais uma continuação em quadrinhos. O Chuck... É, um tio que, whatever, ele tá escrevendo. É, o autor do Clube da Luta, ele tá escrevendo mais uma continuação. Então, sem dúvida, são materiais interessantes. O Hell or High Water, né? Se o Taylor Sheridan voltar, qualquer coisa que ele escrever, dirigir, eu tô ali pra assistir. Então, com certeza você chamou minha atenção em todos esses projetos. Muito bem, muito bem. Então, até agora, 100% dos votos. Vamos agora para filmes que deveriam ser uma trilogia, né? Então, só lembrando, não tiveram uma continuação ou tiveram talvez somente o 2. Pararam no 2. Filmes que poderiam ser mais bem explorados nesse formato de trilogia, sendo o primeiro filme, de repente, uma apresentação da história, o segundo filme, a extensão daquela ideia, e o terceiro filme, um fechamento. Então, a gente acha que funcionaria melhor com 3 filmes. Aquele modelo de trilogia que a gente conhece bem, né? Indiana Jones, De Volta ao Futuro, enfim. Renatão, por favor, filme que deveria ser uma trilogia. Então, o filme que eu pensei aqui, eu também fiquei com isso na cabeça, né? Que filme já foi feito há um tempo e que eu acho que ele tem algo a ser explorado. Ele trouxe algo diferente pro gênero dele, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem mais coisa a ser tratada naquele universo que ele criou. E eu tô indo com a franquia Extermínio. Olha só. Do Danny Boyle. Perfeito. E eu tô querendo vir com o 28 Months Later, né, que aqui no Brasil iria receber o título merda de Extermínio 3, mas porque o primeiro filme é 28 Days Later, depois é 28 Weeks Later, agora eu vou com o Months Later. No final do segundo filme, não sei se a galera lembra, o vírus ele se espalha pra França. O vírus ele chega em Paris e é dali que a minha história iria seguir. Eu gosto muito do primeiro, principalmente. Eu acho super interessante como Danny Boyle é um diretor que ele vai pra todos os gêneros. E eu gosto muito do que ele fez com o universo dos zumbis. Eu acho que são zumbis completamente frenéticos e acelerados. E ele foi um dos caras que ditou o estilo do que era o zumbi nessa nova década, né? Nesses últimos 10, 15 anos que a gente tem acompanhado o gênero, ele é um dos caras que começou e propagou isso. Eu gosto da maneira da fria que é o filme, eu gosto da maneira que é construído a história. Você tem um setup interessante no comecinho e depois você acompanha aquilo 28 dias, semanas, ou no caso aqui, 28 meses depois. Então eu quero partir da mesma premissa. Eu iria mostrar uma situação logo no começo, quando Paris está começando a receber o vírus. Então eu quero começar logo no final daqueles 28 dias. E rola um ataque, rola alguma coisa e se passam, no caso, 28 meses até o começo de verdade do filme. Então eu quero misturar um elenco britânico com um elenco francês. Eu quero expandir isso pela Europa, então eu teria nomes no meu elenco como James McAvoy, a Léa Seydoux, Omar Sy, Tandy Newton, eu colocaria Riz Ahmed, eu colocaria um elenco diversificado, apostando para todos os gostos, e é um elenco interessante, e isso que eu acho legal da franquia Extermínio, porque se você vê nomes como Cillian Murphy, Idris Elba, Jeremy Renner, Rosie Byrne, todos são nomes que hoje em dia são grandes, já passaram por ali. Então eu queria pegar um nome conhecido, no caso como o James McAvoy, que estaria talvez liderando o filme, mas ao mesmo tempo colocar atores bons e que merecem mais espaços como os co-protagonistas. Eu quero trazer de volta, sem dúvida, o Danny Boyle, que é um diretor que já mostrou interesse em retornar à franquia. Mais importante do que trazer o Danny Boyle, eu quero trazer o Alex Garland pro roteiro. Eles não fizeram a sequência, que é legal, mas ao mesmo tempo não é tão bom quanto o original. Eles já demonstraram interesse em voltar para esse filme. Eu acho que tem mais coisa a ser explorado ali. É um gênero que tem uma aceitação muito forte do público, e você trazendo um diretor e um roteirista talentosos como o Danny Boyle e o Alex Garland, pode trazer um encerramento de trilogia muito bom. Então, Extermínio 3, 28 Months Later. Cara, eu vou te falar assim, se não tivesse ninguém envolvido e fosse só Extermínio 3, eu já ficaria curioso de saber. A menos que fosse uma continuação direto pro vídeo, né, VOD. Como eu fui ver o segundo no cinema, aliás, eu vou te contar uma coisa, eu vi o segundo 2 vezes no cinema. Olha aí. Eu trabalhava embarcado, então eu vi ele fora primeiro, com um amigo meu que não tinha visto o primeiro, aliás. E aí eu expliquei pra ele, tá, um pouco como é que era. Mas o segundo, independente do primeiro, você consegue entender. Sim. Quando estreou no Brasil, eu tava aqui também. Foi alguns meses depois, olha aí. Foi alguns 28 meses depois. E aí eu acabei vendo de novo aqui, porque eu tinha gostado muito do filme, eu achei legal. E eu tô falando do segundo, hein? O primeiro eu também vi no cinema, me amarrei. E eu gostei, na época eu gostei até do segundo, achei bem interessante. Se fosse nessa mesma vibe do segundo, com atores na época que eu não conhecia, mas se passasse no mesmo universo, fosse bem feito e tal, eu já compraria a ideia. Trazendo Danny Boyle, cara, Danny Boyle é aquele negócio, né? O que ele fizer, eu tô indo ver, porque é um cara extremamente inovador, assim. Ele é um diretor não só surpreendente, mas inovador também. Conhece muito da arte, do cinema, da câmera de lente, sabe? E o Alex Garland, eu só acho, a única coisa que eu acho difícil nesse projeto é isso. É o Alex Garland, que agora é diretor, né? Fez a Aniquilação, fez o Ex Machina, ele topar ser só roteirista. Se ele topasse, então, cara, mais ainda, né? Então, com certeza, mais uma dica que eu compro amarradão. Eu vou falar as minhas, então, vê se você compra. Eu acho, tenho pra mim, que você vai acabar comprando. Primeira, você quase spoilou a minha... Você acabou falando sobre ela aí, antes mesmo da gente citar. A minha menção honrosa, primeira de trilogia, Trainspotting. Olha aí. Próprio Danny Boyle. Depois de ver o segundo filme, não tem como não querer um terceiro filme. Principalmente que o filme, ele parece isso, né? Ele termina, ele acaba. Ele simplesmente acaba num momento onde poderia continuar. Poderia ter uma cena depois daquela cena onde é a última cena do filme. Principalmente porque o que eu acho legal do segundo filme, do Trainspotting 2, poucas pessoas viram, infelizmente, é o fato de que ele trata sobre a nossa geração de hoje. Quer dizer, o primeiro Trainspotting foi feito pra aquela geração de lá, só que eu não me identificava muito. Eu achei muito específico de quem, primeiro, é usuário de drogas e, segundo, é inglês. É um primeiro filme muito inglês. E ele tem coisas legais, a música é legal, a maneira que ele conta aquela história é muito legal, mas eu não me identifiquei muito com aqueles personagens. O segundo filme, não. O segundo filme, ele tá falando pra todo mundo, um universo de trintões, de pessoas que já casaram, já divorciaram, já moraram sozinhos, já saiu da casa dos pais. Como é que é voltar pra casa? Como é que é você dar esse passo atrás? Como é que é você ter tentado uma carreira e não ter dado certo? Sabe? Eu acho que ele aborda temas muito interessantes. Só que, como eu falei, ele não tem um fim. Então eu gostaria de ver um pouco mais sobre aqueles personagens. O segundo filme que eu queria falar é um filme que também teve o 2, mas não teve o terceiro ainda. Dizem que vai ter, mas até agora a gente não sabe de nada concreto. Blade Runner. Teve a continuação, 2049, que eu achei simplesmente extraordinária, do Denis Villeneuve. Foi um dos meus melhores filmes, né, de 2017. Quando eu expliquei essa categoria da trilogia, eu falei, né, o primeiro filme pode ser uma apresentação, o segundo filme pode expandir aquela ideia, e o terceiro filme precisa de um fechamento. Na verdade, o Blade Runner é muito esse conceito, né? O primeiro filme, hoje você vê, é um filmaço extraordinário, mas pro que é o segundo filme, ele é apenas a apresentação de um conceito. Porque o segundo filme, ele leva aquilo pra vários lados, e você pode discutir as ideias do segundo filme de maneiras, sabe, muito abertas, e tem personagens ali que não voltam na conclusão do filme, e na verdade o segundo filme, ele termina onde à beira de um caos, à beira de uma explosão, de uma revolução. Então, o que que acontece? O que que finalmente acontece, né, depois disso? Depois do segundo filme. Eu tenho muita curiosidade de saber e gostaria também de trazer todo mundo de volta ali, embora eu entenda que seja um filme muito caro. E a terceira opção que eu ia trazer, Renatão, ele não teve continuação, tá? E dificilmente a gente entenderia como seria essa continuação, mas o filme que eu gostaria de ver, uma trilogia sobre ele, é Os Infiltrados, de Martin Scorsese, de 2007. E vou dizer por quê. Esse filme é uma refilmagem de um filme chinês, Infernal Affairs, que teve continuações. Só que a trilogia, geralmente feita lá no Oriente, ela é feita um filme antes e um filme depois. Era isso que eu queria ver dos Infiltrados. Eu juro que eu queria ver uma versão americana antes do primeiro filme e uma depois do primeiro filme. O que seria essa versão antes? Um pouco sobre os personagens principais daquele filme, né? O personagem do Jack Nicholson e o personagem dos policiais, enfim, na verdade, o Alec Baldwin tem um personagem. No máximo o Martin Sheen, né? O Martin Sheen, sim, mas um pouco do Alec Baldwin. Na verdade, eles já se conhecem, de onde começou, como foi a ascensão do personagem do Jack Nicholson no filme, enfim. Acho que dá pra trabalhar umas coisas legais aí. Isso aí seria legal. E a continuação pra frente é um pouco do personagem do Mark Wahlberg. Até porque eu acho que o Mark Wahlberg, né? deveria estar nesse filme antes também. Porque ele começa a trabalhar pro Martin Sheen e eles focam totalmente no Jack Nicholson. Isso, quando o filme começa, o original começa, eles já são focados e eles não conseguem pegar o Jack Nicholson. Isso não precisa nem trazer atores mais novos e tal. Eu acho que você poderia trabalhar, semanas, meses antes, né, dos eventos do primeiro Infiltrados. Poderia ser isso. Assim como o segundo filme poderia ser momentos depois dos eventos do Infiltrados. Porque se você for analisar aquele filme de uma certa forma, a verdade, aquela organização acabou, mas a máfia em Boston não acabou. Então, tem muitas coisas que ainda... Tem muitos conceitos ainda que ficam em aberto naquele filme, né? Tem muitas relações ali do bairro e tal. Então, eu acho que até por ser um fugitivo, o personagem do Mark Wahlberg poderia... ele fugiu porque ele tem medo pela vida dele no filme, né? Então, eu acho que a gente poderia trabalhar um pouco isso também. O que acontece dali pra frente. Por que que ele vira esse justiceiro? Por que que ele, no final do filme, ele quer fechar... os nós que ficaram em aberto, né? Então, e até porque eu acho que essa continuação poderia se passar, olha aí, pensando um pouco no Bourne, ela poderia se passar, na verdade, entre o primeiro filme, antes do Matt Damon morrer. Na verdade, o Matt Damon morrer no filme poderia, que é a última cena do filme, uh-huh, poderia ser, na verdade, um evento... Bastante tempo depois. Que a gente... exato. Na verdade, a gente acompanharia um pouco antes o que aconteceu, né? Onde estava o personagem do Mark Wahlberg? Pulou um gap, sei lá, um mês, e a gente acompanha esse filme. Ele some no filme. É mais do que isso, até, se eu não me engano, no filme. Mas eu não lembro. O personagem do Mark Wahlberg simplesmente some. O que que aconteceu com ele? Né? Então eu acho que teria aí uma coisa até pra uma trilogia. E com certeza eu veria, principalmente se o Martin Scorsese topasse, produzir. Não precisa nem dirigir, mas produz, que eu já tô vendo. Renatão, por favor, sua opinião sobre esses três. Adorei, cara. Os Infiltrados é o mais polêmico de todos. E eu não vou negar que na hora que você falou eu fiquei meio... vamos ver o que ele vai me falar pra, pra fazer eu me empolgar com isso. E eu não precisou muito, essa é a grande verdade. Porque qualquer coisa envolvendo o nome do Scorsese e esse filme em específico me chama a atenção. Eu tenho algumas ressalvas, no caso, fazer um filme que seja um pouco antes, né? Como você falou, se fizer momentos antes só do primeiro, tem a dificuldade da idade, né? A maioria dos atores já envelheceu bastante. Nesse meio tempo, especialmente o Martin Sheen e o Jack Nicholson. Então, Jack Nicholson, inclusive, está aposentado, então seria difícil ver isso acontecendo logo antes, mas como uma ideia, eu sem dúvida fico interessado. Eu gostei dessa sua ideia de pegar os moldes das franquias asiáticas, né, que é antes e um depois. Eles fazem realmente isso, sempre botar um prequel no meio da trilogia. Isso é engraçado. Cara, o Trainspotting, você me comprou demais, porque enquanto você falava, eu já ia me identificando com a história, porque por mais que eu tenha 29 anos, o filme mexeu muito comigo, ele me acertou muito em pontos. Tipo, quando você vai ganhando certa idade, você vai ganhando a frustração da vida adulta. Então, qualquer tipo de tapa de realidade, de você ver como é duro você encarar qualquer passo para trás, qualquer nova empreitada, qualquer coisa assim, você ver como isso reflete nos seus amigos, nas suas amizades de jovem, e como às vezes você se prende muito nisso. Eu acho muito curioso, eu gosto muito da maneira que ele trabalhou esses personagens, como ele fez uma sequência de um filme que pra mim não precisava ter uma sequência, e ele fez um filme muito mais maduro. Então, talvez pegando daqui a alguns anos, não uma sequência agora, mas quem sabe daqui a 10, 15 anos ele revisitar novamente, que é mais ou menos o tempo que ele demorou pra revisitar o primeiro filme, com certeza tem coisas boas pra ele tratar ali. E o Blade Runner, tendo um diretor como o Villeneuve de volta no projeto, ou um cara interessante qual a ele, eu fico achando que pode ser alguma coisa boa, porque o Blade Runner é legal, mas o 2049 eu gosto muito mais. Eu acho um filmaço. Sim, sem dúvida. É o que eu falo de continuações bem feitas. Até de filmes clássicos como Blade Runner, é você expandir aquilo de uma forma que ninguém nunca imaginou que poderia ir pra esse lado. Então, não é só fazer uma continuação com aqueles personagens, né? E eu acho que esse filme pegou o guia e fez muito melhor do que poderia ser feito. Pelo menos eu fui ver duas vezes no cinema. E o filme tem 2 horas e pouco, quase 3 horas, enfim. Então, sem dúvida nenhuma. Eu acho que estamos 100%, hein? Topamos tudo até agora, né? Nenhuma ressalva. A gente entende com o que o outro gosta, então a gente vai... no ponto fraco. A gente vai no ponto fraco. Mas vocês ouvintes, por favor, digam quais são as boas ideias para continuações, quais não são boas ideias, e vocês de Hollywood que estão ouvindo a gente, que quiserem trocar mais uma ideia sobre isso, a gente troca uma ideia numa boa. Última categoria do nosso cast vai ser filmes que... Esse eu tô muito curioso. Esse promete. Filmes que deveriam ser uma franquia. Ou seja, não é uma continuação, nem duas. São várias. É universo paralelo, é misturando personagem. É tudo. Nossa, eu penso assim, sexta-feira 13, faz 13 filmes lá. Vamos planejar muito. Esses é que costumam dar errado, que a gente falou lá no início. Então, Renatão, tô curioso. Que filme você trouxe que deveria ser uma franquia? Então, eu poderia facilmente ir aqui pro lado galhofa e finalmente fazer o pitching do projeto que eu falo há tantos anos, que vai juntar Velozes e Furiosos e Transformers no espaço. Verdade. Poderia muito bem fazer isso, mas não. Como a gente até porque isso vai acontecer eventualmente. Eventualmente. Eu não preciso nem ficar aqui perdendo meu tempo, porque Hollywood já está trabalhando nisso nesse momento. Aguardem, aguardem que no final a gente vai descobrir que, na verdade, o Vin Diesel, ele é o Optimus Prime. Ele é um Transformer, na realidade. Já tem a voz, Jana. Já tem a voz. Então, o que acontece? Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer. E como o Marcelo comentou que a gente tá aqui atingindo os pontos fracos um do outro, eu vou acertar mais uma vez o seu ponto fraco. Eu vou acertar um lado, aí quando tu vai ficar, eu vou bater no outro com um spin-off, tu vai ficar, puta, vai, shut up and take my money. Quero expandir o universo do Mad Max. Começando... Tava na minha lista, tava na minha menção. Olha aí, começando com o tão falado spin-off da Furiosa, Charlize Theron. Na verdade, eu podia fazer até um Charlize Theron Cinematic Universe, que eu acho que você gostaria muito mais. Porra, aí tu botou o dedo na ferida e tá girando. Tipo Mercenários, de todos os personagens, só que seria da Charlize, com todos os personagens dela de todos os filmes. Eu queria fazer o universo do Mad Max, porque eu acho que ele não só é uma trilogia muito competente, mas anos e anos e anos depois a gente teve o Estrada da Fúria, que é um dos filmes mais fantásticos que eu vi nos últimos anos. Ele continua muito bom, ele continua... Tem o quê? 4, 5 anos que o filme saiu, e ele esteticamente continua lindo. Ele é um filme que entretém você o tempo inteiro, ele deixa você agitado, e ao mesmo tempo eu gosto muito de todos os elementos que eles vão criando para construir aquele universo, né? As questões daquelas civilizações e a maneira que eles vão endeusando e as estéticas daqueles personagens e dos carros e das figuras como Immortal Joe. São vilões que têm um design interessante. São vilões e civilizações que têm algo ali por trás. Warm Boys, né, que são aqueles personagens que o Nicholas Hoult fez um deles. A maneira que eles vivem, a maneira que eles exploram aqueles personagens, eu acho legal. Então tem um conceito interessante por trás daquele mundo inteiro. Quando a gente viu o oásis que eles estavam atrás, que era onde a personagem da Charlize Theron, da Furiosa, queria chegar, você poderia explorar a história daquilo ali anos antes. Existem personagens que passaram naquele momento da vida do Max e que a gente não trabalha mais eles ali. Tem pessoas que acham, inclusive, que o Max que a gente vê no Estrada da Fúria não é o mesmo Max do Mel Gibson, né? É aquele menino do 2 ou 3, se não me engano, que acabou pegando o nome do Max. Então eu acho interessante isso. Eu acho que é um mundo vasto, é um mundo sujo, é um mundo esteticamente bonito que pode pegar diretores interessantíssimos e criar coisas visualmente lindas a partir daquilo ali. Eu acho que dá pra dar uma boa explorada. O Mad Max já foi explorado pra videogame, então é uma franquia que eles estão sempre tentando botar pra frente e tirar mais coisas dentro dela. E eu acho que você botando atores interessantes, diretores criativos e expandindo esse universo e esses personagens, dá pra tirar muita coisa legal. Cara, o que eu digo disso? What a lovely, lovely day. Eu tinha botado Mad Max na minha menção honrosa, e que bom que você falou dele, porque é bom também ver do seu ponto de vista, né, o que seria. O que a gente sabe das continuações do Mad Max, quer dizer, o George Miller levou 12 anos pra fazer o Estrada da Fúria, ia ser feito com o Mel Gibson originalmente, ia ter o Heath Ledger no filme, na verdade, né, no papel do Nicholas Hoult. Enfim, passou por elencos diferentes, passou por versões diferentes do roteiro, e quando o filme saiu, em 2015, ele falou que ele escreveu tanta coisa sobre aquele universo, quer dizer, ele criou tanto aquilo ali, ele abordou tantos detalhes daquele filme, que ele, na verdade, ele tirou as coisas e acabou escrevendo outros dois roteiros, que tem até nome, podem pesquisar aí, Mad Max Furiosa e Mad Max The Wasteland, que seriam uma nova trilogia com o Tom Hardy e tal. Não vai sair, provavelmente. George Miller tem 75 anos quase. E ele tá processando a Warner, que foi a produtora do filme. Ou seja, o diretor que tem os direitos tá brigando com a Warner, que lançou o filme. Então, dificilmente isso vai terminar tão cedo, essa briga judicial. E provavelmente o George Miller não liberaria pra Warner fazer com outros diretores. Eu não queria que fosse feito com outros diretores. Eu adoraria ver o George Miller explorando isso. A menos que fosse algo assim como você falou. Vários spin-offs, personagens diferentes sendo explorados e tal, por diretores interessantes. Mas tudo passando pela supervisão dele. Tudo passando por ele. Eu gostaria muito de ver esses roteiros que ele escreveu. Sinceramente, muito, muito mesmo. Adoraria ver o que você falou. Adoraria que em algum momento ele cruzasse com o Mel Gibson no filme e você descobrisse que ele é um novo Max. É, eu pensei. E que o Max é só um nome, né? Isso seria muito brilhante, cara. Muito, muito, muito. Adoraria, assim, que fosse o final de um filme. Sabe, o Mel Gibson não precisa fazer muito. Até porque ele nem fala o sobrenome dele no Estrada da Fúria. Ele é só o Max. É, exato. Então, ele só fala Max. Ele foge, não, o nome dele. É só isso que ele fala. É, exato. Não, faria todo sentido isso que você falou. É, ligaria com a trilogia original. Sim. Enfim. Você pode explorar muita coisa, é um universo muito, muito rico mesmo. E, sem dúvida, assim, de todos os filmes que a gente falou, o que eu mais gostaria de ver mais sobre ele é o Mad Max. E eu não sei, eu acho que a gente viu, na verdade, o ápice dessa franquia a gente viu, que foi o Mad Max, que venceu 6 Oscars. E é extraordinário, até hoje, como você falou. Então, acho que aqui você, né, aqui você pegou baixo. É tema com golpe. Você chutou o saco e continuou chutando mais um pouco. Mais algumas menções sobre essa categoria, Renato? Eu tenho mais uma que eu fiquei pensando, porque eu tô há um tempo querendo encaixar isso em alguma coisa. Porque é uma parada que a gente já mencionou uma vez, e a gente gostou muito, e existem outras pessoas que também mencionaram isso. E eu acho que eu boto aqui num franquia, porque ele seria uma franquia, ele seria uma continuação de uma franquia, uma sequência, uma trilogia. Ele encaixa os três pilares que a gente falou aqui num filme só. E eu quero revisitar o Batman do Michael Keaton. Olha só. Com o Batman velho, Michael Keaton velho, velho, passando o manto adiante. Então ele seria uma continuação dos Batmans clássicos, Batman Retorno. No universo do Tim Burton. No universo do Tim Burton. Não que é o envolvimento do Tim Burton, mas seria aquele Batman que ele criou. Mais velho, passando o manto pro Terry McGilliam, sendo o Batman do futuro. Então ele seria uma continuação daquele Batman do passado. Ao mesmo tempo, ele seria uma trilogia e recomeço, porque você continuaria acompanhando o Bruce Wayne, continuaria acompanhando uma evolução daquele personagem. Talvez até uma Michelle Pfeiffer de volta, cara. Seria muito legal, e ao mesmo tempo que seria legal, você acompanharia o Bruce Wayne num ponto que a gente nunca acompanhou o Bruce Wayne no cinema. A gente nunca viu o Batman velho, o Batman aposentado, o Batman ranzinza, que era um dos pontos mais legais da animação do Batman Beyond, né, que é o Batman do futuro. O Terry McGilliam é um personagem legal, a dinâmica dele com o Bruce funciona, então você consegue expandir um dos Batmans que é o mais adorado por todos no cinema. Todo mundo adora ele, ele é questionável ali, talvez o melhor Batman do cinema. E você expande aquilo, além de criar a trilogia, você expande o universo, você segue o universo da DC e você bota pontos do Batman e do Bruce Wayne, porque a gente vai ter um novo Batman, então você bota elementos do Batman e do Bruce Wayne que nunca antes foram explorados. Você abre portas para várias outras paradas que você pode fazer e vários outros atores que já participaram da franquia que podem retornar, como a própria Michelle Pfeiffer que você falou. Então, eu acho que expandir o universo Batman do Tim Burton seria bem legal. Cara, eu acho genial, por mais que eu goste dos filmes da trilogia do Christopher Nolan, se tem um ator que fez um Bruce Wayne que eu gostaria de rever mais velho, não é o Christian Bale, é o Michael Keaton. Sem dúvida nenhuma. Até porque você sabe da paixão que eu tenho pelo Michael Keaton como ator. Sim. Muito mais. Quer dizer, eu cresci vendo Michael Keaton em vários filmes, mas eu tenho mais essa questão do amadurecimento dele como ator. Porque eu não acho que ele era tão bom quando ele fazia comédias. Imagina ele agora, um ator muito mais amadurecido, um ator mais bem polido. E imagina ele, na mesma figura que a gente tem dele hoje, que é um cara mais turrão e tal, mais ácido, mais sarcástico. você vê ele como um Bruce Wayne velho, um Bruce Wayne com bengala, um Bruce Wayne calejado da vida, amargurado. Cara, seria fantástico. Muito legal, muito legal. A única questão que eu faria é o seguinte, porque como você mesmo deixou claro, ele é uma continuação dos Batmans dos anos 80, 90, mas ele também ele está apresentando um novo Batman, uma nova franquia. Então, é deixar claro que, para ter o meu interesse, não pode ter o envolvimento do Tim Burton. Não. Você tá pegando um conceito, um personagem, um ator, mas eu acho que é uma coisa nova. Eu acho que tem que ser uma coisa nova. Então, esquece Tim Burton, porque o Tim Burton, se tem uma coisa que não combina ultimamente, é Tim Burton e coisa nova. Exatamente, até porque a ideia é... O Tim Burton, ele criou aquela Gotham baseada nos anos 90, no, anos, final dos anos 80 e início dos anos 90. E em quadrinhos que tinham na época, né? Você pegando o Batman do futuro, ainda mais se a gente for botar esse conceito do que é o Batman do futuro e tudo mais, a gente iria explorar uma Gotham que a gente nunca viu, com um design que a gente nunca viu, com um estilo que a gente nunca viu. A roupa do Batman seria uma roupa completamente diferente. Ela tem elementos mais tecnológicos que a gente também nunca explorou. Então, eu acho que seria uma situação onde os fãs só ganhariam, porque, como eu falei, iríamos explorar lados nunca antes explorados do herói e do seu personagem civil, né? Do homem Bruce Wayne e da figura Batman. Esse filme, você chegou a pensar em algum diretor, não? Não, honestamente não. A gente falando, eu pensei num cara, mas assim, ele não poderia escrever o roteiro, porque ele é um bom diretor de um filme assim, mas o roteiro dele é que às vezes peca. Muitas vezes peca. Neil Blomkamp. Ah, não. Diretor do Distrito 9. Sabe por quê? Eu acho que, assim, o conhecimento que ele tem de ficção científica é bom o suficiente pra ele trabalhar um filme assim, mas o roteiro, ele não pode tocar no roteiro. Cara, ele não pode tocar em nada. Pra mim, esse cara é o maior one-hit wonder dos últimos tempos de Hollywood. Pode crer, mas eu gosto da maneira que ele trabalha os efeitos especiais. Eu gosto. Já perdi eu a gostei. É, bom. É, eu daria essa última cartada com ele. Eu achei que você ia falar Zack Snyder. Não, pelo amor de Deus. Outra coisa. Outro que não dá mais. Mas pra esse universo que eu digo, né? Eu gosto então, do Zack Snyder. É mais um projeto que você gostou, então. Gostei. Opa! Você falou Michael Keaton, Batman? Não precisa falar mais nada. Só tira o Tim Burton da questão. Não, porque... Tim Burton não tá nem ali, cara. Só eu vou seguir aquele universo que ele deu pontapé. Com certeza. Botei ele no banco. Mais algum filme, Renatão? Não, só esses dois. Então eu ia te apresentar três, o Mad Max era um deles, né? Eu vou te apresentar dois filmes que poderiam virar franquias. Um deles, meio que tem algumas continuações, mas a maneira que eu faria as continuações seriam completamente diferentes. Aliás, são dois filmes de terror, hein? Pseudo-terror. Uma legal. Battle Royale é um filme de 2000. Sim. É um filme japonês. Não sei se você já ouviu falar nesse filme. Já você, vi esse filme. Talvez... Não, você eu sei que sim. Ah, você tá. Eu tenho certeza. Eu já vi pelo menos umas três vezes. Acho extraordinário. Vocês ouvintes já devem ter ouvido falar no Battle Royale, talvez no nome. Se eu não me engano, tem mangás em cima disso. Tem. Games. Tem outros filmes menores, né? Que são continuações indiretas do Battle Royale. Só que a maneira que eu queria expandir esse universo é o seguinte. Esse filme se passa num futuro onde alunos de uma turma, né? Participam de um reality show. Onde eles precisam... Eles vão pra uma ilha e eles têm que... Somente um pode sobreviver. Eles ganham armas e podem pegar armas e tal. É um filme sobre como a gente trata os outros, né? Como a gente se relaciona um com o outro. E principalmente em momentos de desespero, em momentos de aflição, enfim. Ele aborda diversos temas interessantes. Eu acho extremamente violento, extremamente niilista. É um filme... muito chocante, muito legal, muito interessante, com vários questionamentos. Exatamente o que a gente espera de um filme de terror bom, né? Principalmente quando é um terror psicológico ou enfim, filme de ação. Mistura vários gêneros, na verdade. É um filme de 2000, como eu falei, mas eu acho que a maneira que eu gostaria de ver isso... Você deve ter lembrado da franquia Jogos Vorazes. Esquece, não tô falando disso. Apesar de Jogos Vorazes ter chupado bastante sobre esse filme. Eu tô falando de filmes para maiores mesmo. Mais velhas, com muito sangue e com questionamentos sociais fortes. Não aquela coisa caricata e colorida dos Jogos Vorazes. Eu queria expandir isso para diversos países. Diferentes culturas, diferentes continentes, países. Europa, talvez um Battle Royale Alemanha, que eu acho que traria algumas feridas duras da Alemanha. Vamos botar aqui no Brasil, tá ok? Battle Royale Brasil, sem dúvida nenhuma. Um Battle Royale Estados Unidos, imagina só um Battle Royale USA. Ah, então a sua ideia da franquia é expandir cada filme focado num país? Cara, ou... porque esse filme a gente vê o que seria um Battle Royale Japão. E ele aborda questões muito japonesas, na verdade, né? Perfeito. E o professor, na verdade, do início do filme, que é o Beat Takeshi, né? Ele até tortura um pouco os atores com essa questão toda do ser japonês, né? E eu acho que seria muito interessante você não ter o mesmo filme em diversos países, não é isso que eu tô falando. Sim. Eu tô falando de diferentes filmes, feito por diretores daquele país. Então, se vai se passar na Alemanha, um diretor alemão. Se vai se passar nos Estados Unidos, um diretor americano. Pessoas que saibam bem aquilo ali, entendam bem daquela questão. Então, eu quero ver um Battle Royale Reino Unido, com ingleses, com galeses, com escoceses. Cara, que o Reino Unido é um lugar que, assim, o escocês não tolera o inglês, torce contra o time inglês e tem essa rixa do sabe, contra os galeses, os irlandeses que dividiram o país em dois. Então, eu queria ver esses Battle Royales, essas franquias diferentes, África, enfim... Ásia, eu acho que tem muita coisa legal aí que poderia surgir. Sem dúvida. Interessantíssima sobre essa franquia. Então, uma das franquias que eu voltaria. E a segunda franquia, que é um filme que eu sempre me pergunto, sempre que eu revejo esse filme, também só teve um filme. Por que que não teve uma continuação? Por que que não fizeram mais? Dá pra fazer tanta coisa com essa ideia. Talvez um dos filmes de terror mais originais que eu vi nos últimos anos. Definitivamente um dos filmes mais originais. É Corrente do Mal, It Follows. A gente falou bastante sobre esse filme também na época dele. É um dos melhores filmes do ano, daquele 2017, 2016, não me lembro agora. É um filme que tem um conceito muito interessante. É um filme que trata muito sobre paranoia, sobre desconfiança, sobre relacionamento também. Você tem um conceito que é uma doença, né? Que é um mal, como o título fala, que é passado, é transmitido pelo sexo. Muito a ver com uma realidade talvez não tão presente hoje em dia para gerações, mas que quando eu cresci era muito presente, a AIDS. É uma coisa inexplicável, é uma coisa que não tem origem, não tem explicação e vem atrás de você. Você não sabe de onde vem, o que pode ser, são pessoas que te seguem. E o que acontece quando elas chegam perto de você, né? E eu acho que isso também, esse filme é muito pequeno, ele aborda isso do ponto de vista de um bairro pobre dos Estados Unidos, um bairro quase, né, isolado. O filme até mostra algumas casas que foram abandonadas, é uma época onde os bancos tomaram as casas, então você não tem literalmente pra onde correr, tem poucas pessoas naquela vizinhança e tal. Eu queria trazer isso um pouco pra paranoia das grandes cidades, talvez. Como é que seria uma continuação desse filme? Você pode explorar, na verdade, diversas coisas, né? Diversas ideias. Eu fico me perguntando porque, assim, como filmes como, por exemplo, Jogos Mortais, que também veio de um ótimo filme e virou uma franquia completamente esquecível, completamente idiota, que todo ano saiu um filme, como é que isso vira uma franquia e o Corrente do Mal não, né? Como é que o Chuck, com seu criador, fez filmes completamente irrelevantes, diretamente em DVD, que ninguém se interessou, mas esses filmes foram feitos. Por que que o Corrente do Mal, que tem uma ideia boa e poderia ser explorado de diversas outras formas... Você imagina um Corrente do Mal, talvez, num conceito preso num prédio, sabe? Tipo, num conceito meio The Raid... Onde você não tem como sair e você não sabe de onde vai vir, sabe? Eu não sei, eu acho que dá pra você brincar com esse conceito e fazer filmes interessantes. Pelo menos interessantes. E eu gostaria de ver esses filmes. Então, Renatão, Battle Royale e Corrente do Mal como franquia, o que que você acha? Cara, é de se pensar. O Corrente do Mal, eu vou te falar que eu acho um dos conceitos mais assustadores ever. Eu me pego pensando nessa parada do filme até hoje, e é muito curioso você falar dele. Porque, por exemplo, na hora do meu almoço, eu fico no prédio que eu trabalho, eu fico no andar onde é vazio, né? Que é o andar que dá pra garagem. Eu fico lá sentado, vendo coisa no meu celular. E eu sempre fico pensando que às vezes passa alguém na garagem e vem andando, e eu fico com isso do Corrente do Mal na cabeça, né? E se vier alguém assim, que eu nunca vi, ou uma figura vindo que é familiar pra mim, como é o caso no filme, e na verdade tipo, é uma entidade que vem pra me matar, ou algo do tipo, porque essa é a parada do Corrente do Mal. Às vezes você tá no seu quarto deitado, e a sua mãe chega na porta, e entra, e não é sua mãe, é uma entidade. E isso é muito, muito assustador e muito... surreal, porque trabalha a paranoia de um jeito que é muito, muito assustador. Então, seria interessante sim ver isso aplicado em outros conceitos. Às vezes, como você falou, acho que a maneira que você falou que me deixou mais intrigado é o conceito de menor escala. É, você aplicar isso em locais fechados e tem alguém com aquela maldição e aquela maldição fica presa naquele local, entendeu? E como você lidar com isso. Eu gostaria de trabalhar isso também num lugar muito populoso, uma Nova York, porque seria outra pegada, na verdade, né? Você, pra onde você tá olhando? De onde vem? Você tá numa rua, e aí eu fico imaginando a cena num Times Square onde ninguém olha pra cara de ninguém, tá todo mundo olhando seu celular, tá todo mundo focado em outras coisas, e aí tem uma pessoa te olhando. Uma pessoa vindo na sua direção te olhando. No meio daquelas luzes, ou seja, você está no meio de um mar de gente e você está sozinho. Sim. Então, eu acho que tem coisas legais que você poderia fazer com essa franquia. Sem dúvida. Agora, o Battle Royale, cara, eu achei muito legal. Eu gostei da maneira que você falou de expandir isso para diferentes diretores, tratando cada um do seu país na maneira que lidaria com esse conceito. Eu acho que isso é o ponto legal, porque você pegar diretores com uma certa assinatura e diretores com algum engajamento político, poderia ser interessante, porque eles trariam algo a ser acrescentado, uma crítica social dentro do conceito do Battle Royale, que eu acho que é o grande charme do filme, né? O filme não é um filme só de ação e tal, ele tem uma crítica social, ele tem uma mensagem ali por trás daquela violência toda que ele passa. E eu acho que você pegando diretores completamente engajados e interessantes que conseguem trazer muito do cinema do seu país e da situação socioeconômica do seu país para dentro daquilo ali, aí sim pode ser algo muito, muito, muito legal. Agora, você pensando só num conceito de vamos expandir, porque eu no começo achei que você estava falando isso, tipo, uma versão americana e fazer um... Não, não. Porque isso, para virar um Purge da vida, né, uma noite do crime, é um pulo. Então, você pegando realmente, expandindo para diretores do mundo e levando isso pro mundo, então, trabalhar um conceito sociopolítico do país, cara, animal. Talvez seja o projeto que a gente falou aqui hoje no programa inteiro que eu achei mais potencial. Olha, eu vou até ser mais específico para ver se fica extremamente claro. Pensei em diretores, por exemplo, a Gabriela Amaral, se eu não me engano o nome dela, que fez o Animal Cordial. Animal Cordial. Porra, aqui no animal. Brasil. Eu pensei no Aronofsky nos Estados Unidos. Acho que depois que ele fez o Mother, ele entenderia muito bem esse conceito bizarro e filosófico ao mesmo tempo que é o Battle Royale. Pensei no Lars von Trier, de repente. Um cara, sabe? Diretores ousados para um projeto desse. Teria que ser uma coisa absolutamente diferente dos Jogos Vorazes. Completamente diferente. Não, de longe Jogos Vorazes. O meu medo era não virar um Noite do Crime. Não virando um Noite do Crime, tá tranquilo. Nada a ver. Então comprou, né? Compramos tudo. Cara, legal. Acho que a gente tivemos. A gente tá ficando bom nisso, né, Di? Mas, Renatão, a gente quer saber do público, né? Sem dúvida, cara. O legal desse cast é trocar essa figurinha, né? Saber os filmes que eles querem uma sequência e saber o que eles acharam das nossas sequências, né? Se eles compram ou não. Pô, com certeza. A gente falou tanto aqui. Eu acho que pintaram umas ideias boas, mas, obviamente, a gente quer saber de vocês, ouvintes. Obviamente, vocês devem ter pensado em outros filmes. Então, manda um contato pra gente. Vocês podem postar aqui no nosso site, no ratosdecinema.com. Se vocês quiserem postar no Facebook, no YouTube, no Instagram, enfim, a gente chega na sua mensagem, a gente vai entrar em contato também. Nós temos os e-mails, vou repetir, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Se você quiser elaborar um pouco mais, de repente, já manda o roteiro do filme, né, Renan? Sim, já manda logo. Tudo é válido. Então, cara... Manda o elenco, manda tudo. Com certeza, que nem a gente fez aqui, já fala um pouco da história. Tava muito feliz com essa ideia desse cast, eu acho que a gente chegou em ideias muito boas. Vale a pena sonhar não custa nada. Então, eu quero agradecer, Renatão, primeiro por você ter dado a ideia desse cast, que eu achei fantástica. Os filmes começaram a vir na minha cabeça, não precisei nem pensar muito. E eu quero te agradecer porque só a gente sabe como foi difícil estar aqui hoje e gravar esse cast, né? Dentro de todos esses problemas que a vida causa pra gente, impede, às vezes, da gente trocar uma ideia sobre cinema. Então, cara, muito obrigado pela ideia, muito obrigado pela companhia e muito obrigado pelo esse cast extraordinário, que eu espero tenha uma continuação. Então, eu queria que você deixasse seus contatos também pros nossos ouvintes queridos. Cara, é um prazer, como sempre, estar aqui podendo gravar e trocar essa ideia com você. Até porque é isso, cara. As pautas podem cair, pequenos problemas podem acabar surgindo, mas a gente pode ligar o Skype e bater um papo que já vai dar um programa maneiro, porque trocar uma ideia assim é sempre bom. Então é só a gente ter um rumo para onde vai a nossa prosa que sempre sai um bate-papo legal. E quem quiser seguir com esse bate-papo, cara, segue nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenanMarcel com 2 L's no final. Também tô lá no meu Letterboxd, eu sempre tô comentando tudo que eu assisto, na mesma hora eu faço um comentáriozinho, boto o filme lá. Então, quem quiser saber, me segue. E não deixe de assinar aqui o Ratos e mandar suas sugestões e dizer o que vocês acharam, porque esse tipo de formato que a gente trabalha aqui nesses casts, desse set que a gente fez, esse aqui de hoje, é exatamente isso. É para ter um feedback legal com vocês e trocar essa figurinha com vocês. Então, a opinião de vocês, especialmente em casts como esse, é muito importante. Quem sabe a gente volta aqui para fazer uma sequência dele. Vai ser um prazerzão também. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Muito bem, Renato, mais uma vez obrigado. Eu queria só falar, vocês que só escutam a gente, não sabem, o Renato é um cara assim, ele assiste várias séries, vários filmes. Eu acompanho o Renato Letterboxd e eu falo isso sempre pra ele, não é de hoje. Eu baseio muitos filmes que ele vê, eu vejo a opinião dele e se ele fala bem ou fala mal, eu acabo escolhendo se eu vou ver ou não. Porque pode não parecer, mas a gente tem uma opinião muito parecida de cinema. E eu acho que nem essa questão de parecida de cinema, mas a gente gosta de cinema. A gente gosta de filmes, a gente gosta de séries. Então, e a gente gosta de coisa boa. Então, assim como você que tá ouvindo a gente aí, provavelmente vai gostar muito de seguir. Tanto ele quanto eu no meu Letterboxd, se você quiser, não sou tão ativo quanto o Renatão, mas estou lá também no letterboxd.com/mcprest. Você também me encontra. E eu quero falar também, agradecer o Renato pelo fato de que ele é um cara que ele sempre tem ideias ótimas para podcasts maravilhosos, está sempre disposto a qualquer coisa, sabe? Sabe aquele amigo que você fala assim: vamos pegar um carro e vamos para não sei onde? Vamos. Vamos fazer um cast sobre. Vamos, vamos. Tá sempre dando ideias boas, tá sempre topando tudo. Então, cara, como eu sempre falo, não teria como fazer o Ratos Cast sem vocês. E Renatão, 100% topando tudo com você também, do fundo do coração. Muito, muito obrigado mesmo. Imagina, que isso. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar de todos os filmes que eu vejo, como eu falei, no meu letterboxd.com. Ratos Cast, mais uma vez, agradece sua companhia também. Um abraço e câmbio final. Nós vemos na sequência agora, né? Agora só na continuação. Só na sequência. Tinha que ser um final aberto, assim, sabe? Mas o difícil fazer peão final aberto. Girando. Imaginem um peão girando agora. Tá aí outro filme, né? Que podia dar. Eu pensei nisso, cara, o mas. Conceito é bom. O conceito é bom. Mas eu não quero saber se o peão tá girando ou não tá. Não, Eu prefiro deixar como tá. Poderia se passar naquele universo, no universo onde os sonhos são roubados, e isso poderia. Mas aí é difícil fazer uma coisa tão próxima como o Nolan fez, né? Tem Exato. filmes que. Não, eu tava pesquisando, porque eu pensei nesse filme hoje. Eu dei uma pesquisada. Eu vi algumas paradas do Nolan falando de fazer uma sequência e tal, mas. Eu não quero, assim, honestamente, eu não falei dele porque eu não quero uma sequência desse filme. Cara, mas olha só, dos filmes do Nolan, eu vou te falar uma coisa. De todos os filmes do Nolan, eu acho que o que mais tem cara de franquia é o Inception, sem dúvida. É, porque ele tem mais essa questão da ação, né, as paradas do heist, dá pra vender mais isso, né? Não, dá pra fazer qualquer gênero, né, com essa ideia de entrar nos sonhos dos outros e tal, dá pra Sim. fazer qualquer coisa. É, verdade. Bom, bem lembrado. Vai ficar para os nossos queridos ouvintes do Patreon, isso aí.